Nimbut. Dá 2.053, 5 pessoas? 2.049. Você não falou que você já tinha visto a gente? Sim, não vi no mapa. Então, é só clicar no botão entrar em cima. Por que que você tá procurando outro? Então, no mapa, em cima do mapa, tem o botão entrar. Não tem o botão entrar? Então, eu clico em cima do nome de vocês, não consigo entrar. Não, mas não é para clicar em cima do nome da gente, é para clicar em cima do botão escrito entrar. Por que que você está clicando em cima do nosso nome? Ah, então você já não pode mais entrar. Tem limite de 5. Tem limite de 5. 5/5. Entra naquela dos americanos ali, ó. Aqui tem 3. Eu sei, mas aí não vai rolar pro nosso intuito lá, que só entra 5. Não, entra lá e puxa os caras pra fazer um som. Os caras aqui estão puxando, eles estão fazendo som. Como que é? Tô vendo aqui, qual a sala que eu entro? Pode entrar qualquer uma que tiver gente. Você puxa os caras pra fazer uma música. Se a música rolar, significa que eles estão, que tá rolando, entendeu? Lá na outra lá que a gente tava, os caras tava rolando mó samba e eu tava tocando junto com os caras e tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Então, a gente pode entrar dentro de uma sala dessa.